So how has your course been going? Is it okay? Everybody is happy? Bom, por enquanto, como é que está indo o curso para vocês? Todos felizes? Estão todos bem? I have tried in the morning to introduce a little bit the Yogacara for those of you who are interested in psychology, who are interested in yoga. It may be the most fascinating tradition to study. Então, hoje pela manhã eu tentei introduzir um pouco da Yogacara para vocês que estudam também psicologia. E talvez nesse aspecto seja um dos assuntos mais interessantes de se estudar. The reason being, I have explained that in this tradition, we believe that actually all that we hold is only the concepts, the reality, the real reality, which is the real mind, we cannot actually grasp. A razão que eu expliquei por essa tradição, eu realmente acredito que aquilo que nós tentamos compreender são os conceitos, né? Nós não conseguimos agarrar, não conseguimos segurar aquilo, tocar naquilo que é realmente a mente, a realidade. So, actually, even those objects of Buddhist meditation, like aggregates, like the basis, like the elements, all these are actually concepts when we grasp them in the mind. Então, até mesmo aqueles objetos nossos de meditação, os agregados, sentidos, eles também são conceitos. In the Theravada, we have also the same idea. We have real concepts and we have the illusionary concepts. The real concept is like the rupa, like the vedana, the form, the sensation, but the wrong concept, which has no relation to our immediate experience, like the self, these are the wrong concepts. Então, também na tradição Theravada, nós temos os aspectos de real e ilusório. Dentro dos aspectos da realidade e aspectos vistos como corretos, temos o vedana, né, as formas, sensações, e como aspectos incorretos, apreensão incorreta, temos, por exemplo, conceitos como o eu. So, according to Yogacara, as long as we don't have a genuine experience of the ultimate reality, be it emptiness or nirvana, we are only actually meditating on the concepts. Então, dentro da tradição Yogacara, se nós não temos uma experiência direta da realidade última, do Nirvana, então nós estamos simplesmente meditando em conceitos. When we have concept in mind, so there is the object and there is the subject. The object is real and the subject is also real. Então, quando temos conceito na mente, nós temos então objeto e sujeito, e tanto o objeto quanto o sujeito são reais também. So That means that actually the only way to experience reality is to start with the correct concepts and go beyond the concepts. O jeito correto de se estudar, então, é iniciar pelo conceito, então ir além do conceito. This is very important to understand. And the concept, who knows the concept? Isso é muito importante de entender e também entender quem é que entende o conceito. According to Yogacara, it is the mental consciousness, the sixth consciousness. Only the sixth consciousness can actually grasp the concepts. Então, de acordo com Yogacara, esses conceitos, quem é que sabe, são as seis consciências. So, it is very important to learn without grasping at concepts. We always have the tendency to grasp at the concepts, and this prevents us from experiencing reality as it is. Então, é importante praticarmos sem nos agarrarmos aos conceitos, para que possamos experienciar a realidade assim como ela é. So, because we grasp the concepts, we always live in duality. Então, porque agarramos os conceitos, sempre vivemos em dualidade. When we have the experience of the ultimate reality, quando temos a experiência da realidade última, then, what do we experience? Então, o que é que nós experienciamos? According to Yogacara, we experience emptiness and the real objects, that means objects which have real basis. Então, de acordo com Yogacara, experienciamos a vacuidade e a realidade, os objetos de forma real, os objetos reais. This real base for objects is called in Buddhism Vastu or Vatu in Pali. It is actually meaning base. Então, essa base dos objetos é chamada em sânscrito Vastu. Vatu in Pali significa base. So, the practice is to stay with the basis and not to grasp at the concepts. Então, a prática é ficar, então, com a base e não se agarrar nos conceitos. So, the breath also should be experienced as not as a concept, but should be experienced as a base. This base is also, in a way, it is a concept, but a concept which has a base. Então, a prática, então, até a respiração, a prática da respiração deve ser experienciada como sendo base e não como conceito. Embora essa base também seja um conceito, deve ser experienciado como a base, não conceito. So, what is according to our text, what is the real base for meditation on in-breath and out-breath, on the Anapana meditation? De acordo com o nosso texto, qual é a base para que a gente possa meditar com a respiração, com Anapana? It is the wind element. The wind element is a real base for the meditation on the breath. Então, ela é o elemento vento. O elemento vento é a base real para a respiração. This wind element, the Vayu Dhatu, is called the element because when we speak of elements in Buddhism, we speak of non-self. the breath does not belong to anyone. So it is an element. Então, quando falamos aqui de elemento, o elemento é o vaiudato, elemento do vento. E quando falamos em termos de budismo em elementos, dizemos então que esse elemento é o não-eu. Ou a respiração não pertence a ninguém. So, according to Buddhism, especially in the Theravada tradition, in order to go into meditation, you have to understand the real basis of our experience in the world. De acordo com a tradição também Theravada, para que a gente possa meditar, a gente tem que entender as bases reais que experienciamos. So, this is the first step in Vipassana, to differentiate the aggregates, the bases, the ayatanas, the elements, the dependent origination, the Four Noble Truths. These are the real basis of our understanding of the world. Então, o primeiro passo que nós damos em Vipassana é fazer a diferenciação dessas bases. Então, o que são os ayatanas, os elementos, as quatro nobres verdades, a originação dependente. Fazemos, então, esse trabalho de identificar, separar e reconhecer as bases reais da experiência. So, we have to understand the basis in order to meditate on reality. Então temos que entender as bases reais para que a gente possa então meditar na realidade. When we have penetrated the highest reality, be it nirvana or emptiness, then this is all there is, basis and emptiness, basis and suchness. This suchness then has a different connotation. In Mahayana, it has the non-dualistic connotation. Então, penetrando o aspecto último da realidade, o Nirvana, então temos as bases e os elementos e a talidade. Essa talidade tem conceito diferente no Mahayana. So, the difference between enlightened person and the non-enlightened person is that the reality of the enlightened person is only the objects of wisdom and suchness, tadalidade. Então, a diferença de um ser iluminado é que para ele a realidade é apenas então os objetos de sabedoria e a talidade. Ele experiencia apenas isso. So, this is called in the Yogacara tradition the Vastu Paryanta. It means the limits of our experience. We cannot go beyond this, beyond the basis and beyond emptiness. Então, isso em Yogacara significa Vastu Paryanta, que não dá para ir além das bases. E da talidade e da vacuidade. So, first, according to the Yogacara, you will find the Shravaka Bhumi, we work in our meditation only with concepts. These concepts, they are called significantly, I have explained in the morning, they are called Pratibimba, it means reflected images, like images in the mirror. images in the mind. Então, para o nível do Shravakabhumi, então ele tentou explicar isso pela manhã, se pratica, na verdade, então, como o reflexo de imagens no espelho. So, actually, as long as we don't have the experience of nirvana or of ultimate emptiness, we are meditating on the reflections in the mirror of our mind. Então, uma vez que nós não temos a experiência última, então estamos meditando então nos reflexos das imagens no espelho da nossa mente. We are caught in images. We are caught in duality. Então somos pegos em imagens, somos pegos em dualidade. Because we hold to images, we hold to the concepts. Because through the images, we grasp the concepts. First comes the image, then comes the name, the concept. Então, como nos apegamos aos conceitos, nos apegamos às imagens. Através da imagem, então, surge o conceito ao qual nos apegamos. What we do, we give the self-existent nature to these images, to these concepts. And due to that, we give rise to all kinds of grasping of and of liking and disliking. What we like and dislike are actually images in our mind, produced by the mind itself. Então, como o que nós fazemos, então, é atribuir uma verdade, um eu, a essas imagens, a esses conceitos. E com isso, nós fazemos surgir todo tipo de apego, de gostar, não gostar. From the point of view of the Mahayana philosophy, the aggregates, bases, the color, and all this, actually, we also perceive through our concepts. That's why we perceive them in a different way. Então, de acordo com Mahayana, os agregados, as bases, as cores, todas essas coisas percebemos, então, como conceitos. So, as long as we hold to these images, they become concepts, and they become objects of liking, disliking, grasping, and of anger, and so on. Então, tão quanto nós nos prendermos a essas imagens, vamos dar surgimento ao gostar, desgostar, à raiva e assim por diante. So, we live in the world of concepts, and actually the objects of our defilements, objects of our unpleasant conditioning is concepts, not the reality itself. Então, nós vivemos num mundo de conceitos. Os objetos dos nossos obscurecimentos, dos nossos venenos, o condicionamento prazeroso, tudo isso é conceito e não realidade. the enlightened person, the Buddha, be it the disciple Buddha or the Bodhisattva Buddha, all Buddhas also use concepts. Without concepts, we cannot communicate. But the difference between the Buddha and ourselves is the Buddhas use concept, but does not cling to concept. We use concepts, but we cling to concept. We hold to concept as something which we can, so to say, which has self-existent nature. Então, tanto para os Budas, para os discípulos dos Budas, para os Bodhisattvas, todos eles também vêm têm conceitos. O que diferencia, então, o Buda de seres comuns é justamente o se apegar, se grudar, se agarrar a esses conceitos. Eles não se agarram a esses conceitos. E nós nos agarramos a esses conceitos e damos a esses conceitos um senso de auto-existência a eles. So, in order to go into reality, we have to use the concepts correctly. Então, para acessarmos a realidade corretamente, a realidade, precisamos então entender corretamente os conceitos. So, and we cannot really use the concepts correctly unless we are enlightened. This is the paradox. Não podemos usar os conceitos de forma correta se nós não formos iluminados. Então, aí está um paradoxo. This paradox is very much used in, especially in the Chinese Chan tradition. Actually, the mind creates impression of something which is self-existent and which is real. And the real meditator is the one who does not get caught into this real object. Então, esse paradoxo é muito comum na tradição chinesa do Chan, onde a mente, então, cria uma existência, uma autoexistência como real, e esse praticante, ele não deve ser pego, então, por essa existência real. So, when we go into meditation, according to Yogacara, when we practice shamatha, we use a concept or image without differentiation. When we go into vipassana, we differentiate that image. This is the difference. Na tradição Yogacara, quando praticamos shamatha, fazemos a não diferenciação dos conceitos. Em Vipassana, então, nós diferenciamos os conceitos. Essa é a diferença. Nossa, não, isso não. So, as long as we are caught in the concepts, we are, so to say, caught in duality. Então, quando somos pegos nos conceitos, somos pegos na dualidade. And the aim of the Bodhisattva meditation is to break this vicious circle of duality. Então, o objetivo do Bodhisattva é quebrar justamente esse ciclo vicioso de dualidade. So according to the Transcendental Wisdom Sutra, the aim of meditation is especially realization of the selflessness of all the elements, not only the selflessness of the self. This is the difference in emphasis between the tradition of disciples and the tradition of the bodhisattvas. The ultimate aim is to realize the emptiness of all the phenomena. Então, de acordo com o Sutra da Sabedoria Transcendental, o objetivo da meditação é realizar a realidade não existente, não autoexistente de todos os elementos. O que diferencia das outras tradições é justamente isso. According to Nagarjuna, according to Madhyamika, the disciple also realizes the selflessness of the phenomena. It is not the privilege of the bodhisattvas. De acordo com Nagarjuna e Madhyamika, o praticante, o discípulo, também realiza a natureza do não eu. E isso não é um privilégio da tradição yogacara. The Yogacara emphasis is that as long as one does not contemplate, does not make a revolution of the mind, does not contemplate the ultimate emptiness of the mind, one can only partially remove the grasping for the concepts, for the elements. One can only remove the grasping for the imaginary self. Então, na tradição Yogacara, o praticante não se apega à revolução da mente, ao revolver da mente, e parcialmente remove os conceitos, removendo esses conceitos de não eu. So, in order to accomplish the complete revolution of the mind, one has to contemplate on the real nature of the mind. This is the Yogacara meditation. Então, a verdadeira, real meditação Yogacara, para completar, para completar completamente essa revolução da mente e completar em absoluto a realização da natureza de não eu. So, because we have explained the mind is the only real object of our experience, so in Yogacara we contemplate whatever happens, we contemplate as images in the mind, and we use them in the shamatha way, either as non-differentiated images, or in the vipassana way, as a differentiated images. So when we attain the state of prashrabdhi, which is clarity and relaxation, we can combine the meditation of shamatha and vipassana. This is very important to understand, because it in a way influence the whole tradition of meditation in the northern tradition of Buddhism. I don't say Mahayana, say northern tradition of Buddhism. Hmm? Even the Theravada was influenced by these ideas. Então, ele aqui expressa uma característica importante da tradição do Norte. Ele não diz tradição Mahayana, diz tradição do Norte. Tanto até o Theravada também se influenciou por isso. A escola de apenas mente, que observa apenas o objeto está apenas na mente. No caso da escola Yogacara, nós observamos tudo o que acontece, tudo o que ocorre, tudo o que se apresenta. E usamos isso, na verdade, na prática de shamatha não diferenciada, sem diferenciação. Como em Vipassana, fazemos a diferenciação. Esse ponto, então, chegamos sem diferenciação em Prashrapti, onde é o estado não diferenciado da mente, e alcançando essa estabilidade não diferenciada, pode-se combinar shamatha e vipassana. Essa é a característica. Strictly speaking, according to Theravada, we can only combine vipassana and shamatha into one, yugalanada, when the object is the ultimate reality. De acordo com a tradição Theravada, pode-se combinar apenas shamatha e vipassana quando o objeto é um objeto da realidade última. In the Yogacara tradition and also in Mahayana, we can contemplate the ultimate reality, but we have to get into the state of clarity and relaxation, prashabdi, or they translate it very often. Na tradição Yogacara e Mahayana, também podemos contemplar o objeto da realidade última, mas estando em claridade, prashabdi, ou estado transcendente, também chamado. So when we have clarity, relaxation, pliancy of mind and body, we can combine shamatha and vipassana and contemplate the ultimate reality, which is non-dual. Então, quando tivermos maleabilidade da mente, claridade na mente, então podemos contemplar a realidade última. Essa realidade última é a não-dualidade. The secret is to get into the state of mind not creating any images. Então, o segredo é entrar num estado de mente em que não cria, um estado que não cria imagens. Not creating any concepts it holds to. Não criando nenhum conceito ao qual se apegar, ao se grudar. You have to try by yourself, see by yourself. When you see a tree, when you see something, you see someone. When you see him without grasping his image, and when you see him without grasping any image, is it same or is it different? Você tem que tentar por si próprio. Quando observar, quando vir uma imagem, vir uma árvore, vir uma pessoa, um indivíduo, então ver, agarrar e ver sem agarrar, sem se agarrar, é a mesma coisa ou é diferente? Actually, in order to see things without grasping for any concepts and images of the things creating extra in the mind, which add something to reality or take something away from reality, it needs a very strong discipline. It is not the easy thing. Então, para que possamos ver as coisas sem esse, sem essa característica de agarrar, de prender o conceito, é necessário uma disciplina muito forte. Não é fácil. When we see something, we always have tendency to name it and to understand it as something separate from the subject, separate from the person which perceives it. Então, sempre que nós observamos alguma coisa, temos a tendência de nomear essa coisa e de entender de forma separada do indivíduo, do objeto, que é por si. So now we will learn a little bit the meditation on the breath, and it is explained in such a way that you learn to experience the breath. Então aprendemos um pouco sobre a meditação, sobre a respiração, de uma forma em que podemos experienciar um pouco essa respiração. Try by yourself just to breathe in and breathe out without holding any image of the breath, how it should be, how it should not be, how where you put it, where you place it. Just understand breath as being the way. Bhante, the last part was stopped by the internet. Yeah, internet is in trouble. Huh? So we just are the last trouble. Part. yeah. Now is okay. Então tentem, okay, it's okay. Então tentem por si próprios, né? Inspirar, soltar o ar e não se apegar, não se grudar esse conceito da respiração, de que jeito que ela deveria ser, como que ela deveria estar, em que lugar que ela está, como ela é, como deixa de ser. Simplesmente experienciando a respiração como ela é. Because we always have tendency to grasp the object, the text explained, because we want to control the breath, we hold to the breath, therefore all kinds of diseases can arise in the body and in the mind. Então o texto explica como nós temos essa tendência de nos apegar ao conceito, apegar a essa respiração, a querer controlá-la. Aí, então, surgem, por causa disso, todos os tipos de doenças e desequilíbrios por esse apegar à respiração. So, the object of meditation here, the breath, is a breath in the whole body, wherever you pay attention to the whole body, and whole body, so to say, is in the process of breathing. Então, no caso aqui, o objeto da respiração, ele está no corpo todo. Então, o objeto deve ser prestar atenção na respiração como o corpo todo respirando. you don't put your attention to any particular place. Try to put your attention to the whole body. Então, não tente colocar atenção em algum lugar em particular, mas coloque atenção no corpo inteiro, corpo todo. You will see that it is not as easy as you may think. Vai perceber que não é tão fácil quanto parece. But it brings you into a much deeper understanding of the breath as being the wind element connected to the prana, to the subtle winds in the body. Mas vai te trazer uma compreensão mais profunda dessa respiração, enquanto o elemento vento se conecta com o prana, com a energia sutil no seu corpo. So, in the body we have this gross breath. Our text distinguishes the gross breath and the subtle breath. You won't find it in the other explanations, like in Theravada. There is gross breath and the subtle breath. Então, o texto explica, existe a respiração grosseira e a respiração sutil, essas duas formas. Também é explicado na tradição Theravada, existem essas duas respirações, a grosseira e a sutil. This gross breath enters the body through the nostrils or through the mouth. Essa, então, respiração grosseira entra pelo nariz ou pela boca? Its beginning is at the nose. We should not breathe through the mouth when we meditate. It's same as in Theravada explained. Its middle is in the breast and its end is at the lower abdomen. When we breathe out, beginning is at the lower abdomen, middle at the breast and end at the nostrils. So this is the gross breath. Então, essa respiração grosseira, ela se inicia pelo nariz, pelas narinas, a parte superior, então vai até o meio e vai até a parte inferior, o abdômen, e a exalação inicia pela parte inferior, vai até a parte central, vai até novamente as narinas e para fora. Não se deve respirar pela boca quando está meditando. E essa é a respiração grosseira. In the Theravada tradition, this is the only object of the breath, the in-breath and out-breath, anapana, the only, actually, it speaks of this process of breathing. Na tradição Theravada, então, há só esse objeto de respiração, só existe essa forma de anapana, prestando atenção na entrada do ar e na saída do ar. Anapana, tipo essa forma fixa, a respiração grosseira. And you, as explained in the Visuddhimagga, you place your attention in this process to one place, especially convenient around the nostrils, and you follow this process of in-breath and out-breath in one place. Então, de acordo com o Visuddhimagga, deve-se fixar essa respiração, prestar atenção nessa respiração em um lugar particular, normalmente nas narinas, e então se prestar atenção lá no entrar do ar e no sair do ar, neste local, nas narinas. Our text, beside this breath, describes another breath which it calls the subtle breath. The sukshma, ashvasa, prashvasa, the subtle breath. Então, o nosso texto também, além dessa respiração, ele descreve uma respiração sutil. Sutma. Sukshma ashwasa prashwasa. So, this subtle breath appears in the whole body. Actually, the whole body is saturated by this subtle breath. Então, na verdade, essa respiração sutil, ela está no corpo todo. Ela ocorre no corpo inteiro. O corpo inteiro está saturado por essa respiração. There is no a single place in our body which is not affected by this subtle breath. Não existe único lugar em nosso corpo que não está afetado, que não é afetado por essa respiração sutil. Now, the gross breath is, we understand breath and we understand all forms. Breath is also a form through então, space. If there is no space, there cannot be any form. Então, essa respiração grosseira, nós entendemos no nosso corpo através da forma, se deslocando no espaço. O espaço também é forma. Então, entendemos essa respiração grosseira como sendo forma. So, according to Yogacara, also according to yoga, this gross breath we experience through the gross space, which is called in Yogacara Saushiryam. Saushiryam is the space in the belly, in the breathing tube, in the mouth, in the nose. Through this space, we experience the gross breath. De acordo com a tradição do yoga, essa respiração grosseira é sentida no espaço grosseiro, Saushiryam. Então, é percebida pelos tubos, pelos canais respiratórios. E dessa forma experienciamos a respiração grosseira. Now, the subtle breath, according to the text, is experience through each and every pore of our skin. Já a respiração sutil, então, é experienciada por cada poro do nosso corpo. In a scientific language, it means in the space between each and every cell. Each and every cell expands and shrinks because it is surrounded by the space. Em linguagem científica, então, podemos falar do espaço entre as células. O espaço entre as células se expande e se contrai. So, this process of expansion and shrinking, this is life. Então, esse expandir e contrair entre as células é vivo. É vida. When you have good concentration, you can see each form of life, the leaves, is each and every cell has to expand and shrink, so it is living. When the leaf dies, it is dry, it does not expand and shrink anymore. When we die, we become like that also. Então, quando temos boa concentração, nós conseguimos observar esse fenômeno e ver, por exemplo, uma folha. Cada célula da folha está respirando, está viva. E quando ela morre, então ela começa a secar, ela seca. Nós também um dia vamos ficar assim. So, this is the process of life. In a most of the religious tradition, it is connected with the concept of the soul, of pneuma, or of Atman. Então, este é o processo da vida. E muitas tradições religiosas, esse processo está conectado à pneuma, à alma, ou ao Atman. So, we are shrinking and expanding in the space, and this is our life faculty. In Buddhism, we call it life faculty. Então, esse expandir e contrair, essa é a faculdade da vida. This is related to prana, which we can translate as a vital energy. The text also translates this as a vital energy. Então, esse está conectado ao prana, ou à energia vital. In Chinese, it is called qi. Em chinês, é chamado de qi. You may know that the old Chinese medicine, and to great extent also Indian medicine, is based on this concept of prana, of qi. Deve saber que, em grande parte, a medicina chinesa e também indiana está baseada nesse conceito de prana, qi. This qi is also wind, but it is a subtle wind. It is not observable by gross perception. We need a subtle perception to observe it. Esse qi também é vento, também é ar, mas não é um vento grosseiro, é sutil e não pode ser percebido de maneira grosseira, apenas de uma maneira sutil. The text then distinguishes between the gross breathing and the subtle breathing. Então, o texto descreve a diferença então da respiração, o respirar grosseiro e respirar sutil. The gross breathing exists only when we breathe in and breathe out. Respirar grosseiro só existe então quando respiramos para dentro e para fora. The subtle breath, the subtle breathing exists all the time. When we can hold the breath for quite some time, if we are experienced yogis. But if we do not use the subtle breath all the time, we are dead. Então, a sutil ocorre o tempo todo, mesmo para quando seguramos o ar, né? Quando somos yogis mais capacitados, a gente segura por um bom tempo, continua ocorrendo essa respiração sutil. Queira ou não, ela está ocorrendo. When you become a great master of meditation, you can learn to enter into the states of samadhi, of cessation of sensation and perception. And in the deepest states of this samadhi, it can also stop. Então, quando você se torna um mestre de meditação e alcança uma realização de samadhi, onde a cessação das sensações, das percepções, é possível também perceber a parada também da respiração. In the practice of yoga, we can achieve this state also by the strength of the will. So, this state of cessation of the breath, even of the subtle breath, can be also experienced through the training of the will. This is in the Hindu tradition. Também na tradição do yoga, através da força do prana, é possível alcançarmos também um estado de cessação da respiração, tanto da grosseira quanto da sutil. É possível se obter esse estado. In India, you can still find some yogis who are able to be buried in the earth, and then they come out after 1 week having entered into this kind of samadhi. Até hoje na Índia é possível encontrar alguns yogis que são enterrados e depois saem, depois de uma semana, tendo estado lá esse tempo todo nesse estado de samadhi. Well, I can tell you some stories of such yogis. They exist even now, at least in the time when I was student in India. Ele pode contar algumas histórias, inclusive sobre esses yogis. E havia uns yogis assim quando ele ainda era um estudante na Índia. My Sanskrit teacher was especially fond of these stories of these yogis. E o professor de sânscrito dele gostava muito dessas histórias de tais yogis. In my time, there was one yogi called Pilot Baba. You may have heard of him. No tempo dele, havia um yogi Pilot Yogi. The Pilot Baba, we have been very serious, so I will tell at the end some good stories. This is the profession of the Dharma speaker. Have to add some nice. Então, depois ele vai contar mais sobre esse yogi que era muito sério. Pilot Baba is called Pilot Baba because he was really a pilot. Ah, desculpe. O nome é Pilot, piloto. O Baba, piloto. O nome dele era Baba, piloto, porque ele era de verdade um piloto. He was an officer in the Indian Army, and he happened to be flying over the area of Himachal Pradesh and Kashmir. Então, ele era um piloto da Força Aérea Indiana e estava sobrevoando a região de Himachal Pradesh. While he was flying, he saw some old man walking in the sky. Enquanto ele estava voando, ele viu um homem velho andando nos céus. Because he was has some religious aspirations, so he immediately decided that he will give up his profession and search for this great yogi. Como ele tinha uma inclinação e aspiração religiosa, então naquele momento ele decidiu que ia abandonar a carreira dele, a profissão dele, e ia então buscar o caminho espiritual, yoga. So he came back to his base. I want to quit my service, and he went to search for that yogi in the area where he saw him walking in the sky. Então ele voltou para a base dele, despediu-se então do trabalho dele e foi em busca desse homem velho na região de Himachal Pradesh, onde ele viu no céu. So he asked all the people in that area if they have seen that old yogi with the very the skin like an elephant, the very dry skin. When you become old, you will see how your skin is getting drier and drier. So that yogi, because he has no name, they called him Hastacharma, the elephant skin yogi. So he searched everywhere for the elephant skin yogi. Então, ele foi à região e perguntou para as pessoas, começou a perguntar às pessoas do vilarejo se tinham visto aquele homem velho que tinha a pele como a de um elefante. Porque conforme a gente vai ficando velho, né, ele falou que a gente vai ficar velho, a gente vai ver o quanto nossa pele resseca e vai ficando parecida. Ele era muito velho e tinha essa pele de elefante, então, por conta disso, ele foi chamado, ele não tinha nome, foi chamado de Rashtat Sharma, pele de elefante. So he asked and the eldest people in the village, they told him they saw him when they were young. Então ele perguntou às pessoas da vila se o viram quando ele era mais jovem. And but finally, because he was very devoted, he could find someone who guided him to the place where that yogi is supposed to be coming or going. Então, como eles acabaram encontrando, então, acabaram dizendo para ele onde que, na região onde que ele poderia estar indo e vindo. So he was waiting there at the bottom of the mountain, and then the yogi sent some messenger that he is not ready, he should go away. Então ele estava indo então para a base de uma montanha, e se você é um yogi e não está preparado, então não deve ir embora. So he tried hard to practice discipline and yoga for many years, and finally he was given instructions how to subdue the breath. Então ele tentou arduamente se aplicar disciplinas e foi ensinado como controlar e colocar sob jugo a respiração. After that he came to many, because he was a funny guy, he was a very humorous and exhibitor. So he came to many Indian cities, among others Patna, nearby where I lived, and he asked people to bury him in the central square of Patna, the Gandhi Square. Then they covered him by earth. He stayed 1 week under the earth. Then after 1 week, the police was guarding the place. After 1 week, the television came and the people came. They again dug him out. He drank the glass of milk, waved to the cameras, and went away. Então, ele, esse yogi, então, anos depois, como ele era uma figura engraçada, ele gostava também de se exibir, de se mostrar, ele voltou, ia para regiões, mostrava as capacidades dele para muitas pessoas. Ele voltava para regiões como, por exemplo, onde ele morava, em Patna, e no Gandhi Square, ele costumava se enterrar. Ele abria uma cova, se enterrava, os guardas ficavam protegendo aquela região, e uma semana depois vinha TVs, imprensa, e aí desenterravam ele saía de lá, uma semana depois tomava um copo de leite, acenava para as câmeras, para todo mundo, e ia embora para outro lugar. Why I am saying it? This experience of the disappearance of the breath is also closely connected with the experience of disappearance of thinking. Então, essa experiência de desaparecer da respiração está conectada também com a experiência de desaparecer dos pensamentos. You can, for a shorter time, experience it. You don't need to be such a high yogi. You can experience it when you have practiced the dhyanas. In the fourth dhyana, the breath almost disappears. The gross breath disappears, but only the subtle breath remains. And the meditation shamatha on the breath, as a text explained, goes up to the fourth dhyana. You cannot go higher on the breath. Então, você pode ter essa experiência também, de forma curta, você não precisa ser um tal yogi assim, mas é possível experienciar isso através da prática, no momento em que se alcança o quarto dhyana, através da prática ensinada no texto, fazendo-se shamatha, é possível alcançar o quarto dhyana. No quarto dhyana, a respiração grosseira, ela desaparece e só se mantém a respiração sutil. Não é possível ir além do quarto dhyana com a respiração grosseira. According to the text, when you really expert meditator, even the subtle breathing can disappear. But this is beyond our capacity of ordinary yogis, of course. De acordo com o texto, indo para os estados mais avançados, até mesmo a respiração sutil deve cessar. Mas isso não, realmente é só para quem é mais experiente. This experience of mind not thinking, mind not grasping at the images produced by the mind is indeed very important and very significant. De verdade, essa experiência de não se apegar na imagem, não gerar imagem e não se grudar ela é muito importante. When you have studied Zen, you have studied some Tibetan traditions like Mahamudra, like Dzogchen, this experience of the mind not thinking is very crucial for deeper understanding of the mind. Quando você estuda o Zen, ou tradição tibetana, em particular o Mahamudra ou Dzogchen, esse estado de não pensar é crucial. And for when the mind stops thinking, then contemplation of emptiness and non-duality of can become very clear. Então, quando se alcança esse estado de não pensar, a mente então contempla de forma clara esse estado. Aliás, isso se torna muito claro. A contemplação. So, for today we have our time is over. I want you to try till tomorrow just to stay with the breath without placing it anywhere in particular in your body. Então, tentem ficar com a respiração, então, prestar atenção na respiração em nenhum lugar em particular no corpo. Now, another difference is in this meditation, you not only pay attention to the in-breath and out-breath in the whole body, you also pay attention, like in yoga, to the stage between the in-breath and the out-breath and between the out-breath and the in-breath. Então, também nessa prática, nós não prestamos atenção somente no processo enquanto inspira e expira, mas também, como na tradição do yoga, nos intervalos, logo após o inspirar, o intervalo, e quando se expira, o intervalo após expirar e inspirar. In our text, it is called the inner in-between breath and outer in-between breath. O nosso texto está como o respirar, o inner... entre inspirar e o entre expirar. In yoga, interno e o entre expirar externo. Desculpe. In yoga, it is called the Antara Kumbhaka and Bahya Kumbhaka for those who are practicing yoga. Então, no yoga é Antara Kumbhaka, Kumbhaka e. Sorry. Antara Kumbhaka, Bahya Kumbhaka, Outer Kumbhaka. Bahya Kumbhaka. Bahya Kumbhaka. So, you see, these traditions are related indeed. Então, você vê como essas tradições estão relacionadas. But in yoga, generally, when you practice pranayama, you hold the breath by will. Mas no yoga, quando você pratica pranayama, você segura a respiração voluntariamente. When you practice anapana meditation, you should not do it. Quando você pratica anapana, meditação anapana, você não deve fazer isso. You also pay attention to the in-between breaths, but not forcefully, by means of paying attention to it, it will become more and more clear. Então, você deve prestar então atenção também nesse espaço de intervalo entre as respirações, mas não de forma forçosa. E conforme vai prestando atenção, vai ficando mais e mais natural, vai aumentando. So, it is not the will, but the awareness and mindfulness which prolongs these periods between the breaths. Então, não é a vontade, a voluntariedade que vai aumentar o espaço desse intervalo, mas é mindfulness que aumenta o espaço entre os intervalos. So, try to be aware when you not breathing in and out, that still your body is expanding and shrinking. You can coordinate it with the pulse, because according to medicine also, the blood, the qi is what propels the blood. The vital energy makes the blood flow. The wind element makes the blood flow. So, wind element is a pulse also. Então, você, ao experienciar a respiração, também pode experienciar essa respiração no corpo todo. Isso também, conectar isso com o pulso. O pulso, porque o elemento vento também tem o pulso. Na verdade, o elemento vento é o que bombeia para a medicina chinesa, é o que bombeia, faz o sangue, a energia que faz o sangue fluir. According to Chinese medicine, the blood is the mother of the qi, the mother of the prana. Então, de acordo com a medicina chinesa, o sangue é a mãe do qi, a mãe do prana. In some religions, like Judaism, blood is the life, the seat of the life. Então, em algumas religiões, como o judaísmo, por exemplo, é a vida, é o assento do leão. So, this concept of prana and the circulation of the blood, they are interrelated. So try to see it in your own experience. Então, esse conceito do prana e o sangue estão interconectados. Tente perceber na sua própria experiência. So try to see that during the in-breath and out-breath, your body is expanding and shrinking. When you not breathe in and out, your body is still expanding and shrinking, and you feel it through the pulse. Então percebam que na respiração e na expiração o corpo está expandindo e contraindo. Também quando não está na, inspirando e expirando, ele também está expandindo e contraindo, e tentem perceber isso através do pulso. So, that much for today. We have already surpassed our time, and we will continue tomorrow. Bring some more theory and some more practice. Então, foi bastante por hoje e teremos mais amanhã. So, buena noche. Your time is not noche. What is your time there? 3:40. Okay. Yeah. But some of you may be already tired. You have had a busy day. So please continue your practice or continue resting, and I will continue tomorrow at 11:30 our time. We will meet again. Então ele disse que perguntou a hora da gente, né, 3:40 da tarde, mas que algumas pessoas estão bastante cansadas também, talvez tiveram um dia muito agitado, ocupado. E amanhã nos vemos novamente, então. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa noite. Bom privilégio. Boa noite, Bart. Hasta la vista. Boa noite, até breve. Obrigado, obrigado. Perdoe a minha falha de tradução. Maravilhoso, Edu. Super legal, Edu. Obrigado, hein? Obrigado, Edu. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado, Edu. Obrigado, Ban. Thank you, Dama. Bye.